Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, amores e amoras. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês no nosso terreiro de discussões, bulimentos e doses de garrafadas. Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e vou pedir para as minhas parceiras dê um salve aqui também para vocês. Dê um salve aí, meninas! Salve, salve! Aqui é a Suelen Ribeiro, da Inquimpa. Bora tomar a dose de garrafada do dia. Salve, salve, galera! Aqui é a Patrícia Silva. Que alegria estar aqui para mais um dia nesse terreiro de discussões. Salve! Salve a todos! Eu sou a Zingeri e é um prazer estar aqui com vocês para essa discussão. Nós iremos falar sobre pan-africanismo. O que é pan-africanismo? Amada, eu acho que a gente pode começar, querida Azingeri, falando, né, para o pessoal aqui que nos acompanha no nosso terreiro de discussões e bulimentos, bem do comecinho, né, o que é o pan-africanismo, né, quando surgiu, enfim, o terreiro é seu, amada. Oi, muito obrigada por essa apresentação tão detalhada. O pan-africanismo, ele é uma das bases da minha pesquisa feita no Núcleo de Filosofia Política. E aí é importante eu me situar dizendo que as minhas pesquisas, tanto nos núcleos quanto no canal no YouTube ou nos artigos que eu escrevo, tudo tem a ver, gira em torno a pensar os caminhos de reumanização, né? Não só, né, com recorte de raça, mas sim, eu faço esse recorte, mas o que eu falo, na verdade, ele pode ser matéria de reflexão sobre qualquer tipo de humanidade. Então, nesse núcleo de filosofia política, a gente estuda textos políticos negros e, em sua maioria, são textos de viés pan-africano. Então, o que é o pan-africanismo? O pan-africanismo, ele é uma perspectiva política de entendimento de unidade do povo preto, né? E aí, esse povo preto entendido quanto o continental, né? Os pluripovos continentais e também as suas pluridiásporas. O pan-africanismo, ele vai surgir ali com Marcos Garvey, e aí eu gostaria de sugerir um vídeo no meu canal chamado Marcos Garvey, o pai do pan-africanismo, em que eu explico um pouco sobre isso e sobre a importância do Garvey nessa construção. Por quê? Porque o Marcos Garvey vai ser o primeiro a pensar essa unidade africana. E ele vai pensar a partir da diáspora, é dele a célebre frase África para os africanos, a bandeira vermelha, preta e verde, que é a bandeira do pan-africanismo, na verdade, é a bandeira da UNIA, do Marcus Garvey, a primeira organização preta para o progresso e desenvolvimento da população negra no mundo, a UNIA, que é uma organização pan-africana secular até hoje, mas o pan-africanismo, ele se estabelece realmente com o Du Bois e os congressos pan-africanos que aconteceram ao redor do mundo. Então, o que, que seria, né, essa vertente política? É o entendimento de que é necessário autodeterminação contra a colonização, né, descolonização, tanto inicialmente do continente africano, porque a gente está falando de um contexto de início do século XX, mas hoje em dia uma descolonização das neocolonizações, né? A gente sabe muito bem como funciona isso, tanto no continente quanto nas diásporas. E é importante também dizer que a gente tem, né, enquanto organização, instituição internacional representante do pan-africanismo, existe a União Africana, que é uma organização herdeira da Organização da Unidade Africana de 1963 e que em 2002, se funda com essa nova perspectiva, uma perspectiva mais contemporânea, que vai, inclusive, declarar a diáspora como o sexto território de África. E é importante dizer que, para além dessa declaração oficial, acatada, inclusive, pelo Itamaraty, porque o Brasil é a maior diáspora africana do mundo, para além disso, essa organização ela conta com todos os países do continente enquanto membros. E isso é um feito na política internacional, porque não existe nenhuma outra organização continental em que todos os países do continente façam parte. Então, só para apresentar assim de forma rápida, só para mostrar que o panafricanismo ele é muito mais profundo do que essas discussões descabidas que rolam no Twitter, por exemplo. Nossa, amada, perfeita a sua fala. E eu tenho que te dizer uma coisa, Asa, que quando eu acompanho seu canal, né? Eu já assisti praticamente todos os vídeos, amo de paixão. Como já disse, você e Catiúcia Ribeiro são as nossas crushes. Nossas crushas, para ser mais exata. E eu confesso que eu com um vídeo, né, que há no seu canal, que, gente, eu também recomendo muito, é espetacular. Eu tomei um susto quando eu soube, por exemplo, dessa documentação que você fala melhor, inclusive, lá no vídeo, né? Aqui é só uma dose de garrafada mesmo, bulimento. Se vocês quiserem saber mais, vai até lá no canal da Asa Ingere, assista o vídeo, entendeu? Pesquisa um pouco mais. Eu tomei um susto, por exemplo, de tomar ciência dessa documentação que há no Itamaraty. A gente não tem quase ciência de muita coisa, né? No que tange, né? O nosso corpo negro nesse território, né? Enfim, só para comentar mesmo, que eu achei espetacular tomar ciência disso. E Su, é com você. Amoras, nossa crush tá aqui. Nossas crushas. Asa maravilhosa. Eu também, confesso, como a Joyce, foi também no seu canal, vendo, né, esses vídeos, que eu também, como a Joyce, levei um susto de ouvir falar, assim, pela primeira vez sobre o território de Brasil, né, esse território africano chamado Brasil, como sexto território africano. E aí, Asa, você sempre traz muito, né, esse conceito que você cria, né, de fôlego, né, da diáspora como fôlego. Inclusive até, enfim, né, você já você utilizar o termo, né, o espólio de Maafa, né. Enfim, queria que você contasse aí um pouco para a gente sobre esse fôlego, né, que a gente pode tomar a partir do Garvey e da Unia, né, como você já colocou, o pessoas pretas que ele movimentou, né, que ele moveu, de membros, de pessoas que se reuniam. E é muito, muito bacana, assim, né, nossa, enfim, ouvir Garvey e ler, né, ou ouvir as falas dele, ele traz muita coisa já, né, toda uma afrocentricidade, uma questão desse deus etíope, a questão de olhar para o passado, um passado glorioso, né, então, assim, são muitos fôlegos, né, são muitos fôlegos, essas redes atlânticas, então eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, dos fôlegos que Garvey nos traz para acender os nossos sóis, né? Como você também traz. Vamos lá. Só pontuando uma questão que eu acho importante, eu não colocaria Garvey enquanto afrocêntrico, porque ele é anterior a isso, né? Então, quando o Molef Kethia-Santi vai pensar a afrocentricidade, ele vai partir de Garvey. Então, eu não acho muito correto fazer uma afirmação que temporalmente, né, não seria possível. É a mesma coisa quando falam que as nossas ancestrais negras elas eram feministas. Isso não é possível por causa da agenda, né, da agenda que o feminismo, querendo ou não, ele parte de uma agenda ocidental, então é uma agenda é evidenciada para as mulheres negras após o sequestro delas, então não acho possível, e também parte de uma experiência temporal, na verdade geotemporal, que impossibilita um pouco isso. Então, dizer que, principalmente quando eu ouço sobre as Iabás, dizer que as Iabás eram feministas, isso é um anacronismo, né? A gente sabe que as Iabás viveram num tempo imemorial, né? A última passagem de Ogum na Terra data de 4600 antes da Era Comum, antes de Cristo. Então, tempo então de Oyá, Oxum, Obá, é um tempo ainda anterior a esse. Então, é uma afirmação que a gente diz que é anacrônica, cientificamente. Então, para também não incorrer num anacronismo, só para pontuar que não é bom afirmar que Garvey ele era afrocêntrico, porque a afrocentricidade ela vai ser pensada na década de 80, né? E vai usar Garvey como base de pensamento. Né? Então, acho que assim seria melhor. E já tem um tempo que eu me desassocio da perspectiva afrocêntrica por conta das suas premissas, que são premissas rígidas. E como eu pesquiso caminhos de reumanização, eu não consigo pensar apenas em uma via de reumanização. Então, a afrocentricidade, com as suas perspectivas, né, e premissas, ela é uma entre um universo de possibilidades de reumanização. E aí, da afrocentricidade, eu uso duas coisas, que é a localização e a agência. São duas premissas da afrocentricidade que me são caras e que eu utilizo, mas as demais eu utilizo de acordo com a necessidade do que eu estou falando. Então, por exemplo, o mulherismo africano ele é afrocêntrico. Então não dá para eu falar de mulherismo africano sem utilizar as premissas da afrocentricidade. Mas quando eu vou falar, por exemplo, sobre o amor, né, o amor enquanto um ato político, poético, eu já não preciso utilizar essas premissas. Então é só mesmo para poder deixar as coisas um pouco mais visíveis para vocês, compreensíveis para vocês. Em relação a Garvey, ele tem uma história muito, muito importante e profunda, né? Ele vai ser um profeta Rastafari, né? Ele realmente tem essa ideia do Jesus negro, o seu lema, né, passa sobre isso. Ele fala um Deus, né, um destino, e aí é claro que ele está partindo de uma perspectiva cristã, mas uma perspectiva cristã negra, porque poucas pessoas falam sobre isso, mas assim, o cristianismo está ali na região da Etiópia, né, e quando Jesus vai se esconder, né, do romano, ele vai para o Egito se esconder, né? Então imagina, você está querendo se esconder de alguém, então você tem que ir para um lugar em que você é camuflado. Então ele vai para aquele Egito preto, né? Porque naquele momento o Egito era ultra melaninado. As invasões árabes só vão acontecer, né, para ter essa miscigenação e essa característica do Egito hoje, elas só vão acontecer no século X. Então, anteriormente a isso, as pessoas no Egito eram pessoas ultramelaninadas, né? Então, Jesus, quando vai se esconder no Egito, ele vai se esconder num lugar em que ele se diluiria na população. Então, esse é o entendimento. Fora que Rainha de Sabá, a gente sabe que é uma rainha etíope, né? Reinou na Etiópia e em toda a Arábia Feliz, enfim. E aí as pessoas vão ter que ir para o meu curso África e Diáspora, Caminhos Pluriversais, que do primeiro dia eu conto toda essa história, né? Do que eu chamo do que a escola deveria ter ensinado, mas ela não ensinou. Então, fica aí o merchan também. Mas, de maneira geral, é isso. Há um epistemicídio, como fala Sueli Carneiro, né? Filósofa Sueli Carneiro. Então, quando a gente não sabe dessas informações, né, sobre a história, a cultura, as perspectivas e o modelo de ser e estar no mundo da população negra, isso, e principalmente a partir de um reforço do paradigma ocidental, isso é o que Sueli Carneiro chama de epistemicídio. E, de certa forma, é o que acontece com Marcos Garvey. Maravilhosa, Asa, grata por toda a partilha, por esse espaço de trocas e discussões. E aqui, pegando o gancho da nossa conversa, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esses caminhos e possibilidades de humanização que já vêm sendo, né, realizados, do como o mulherismo africano vem reverberando, né, nas nossas vidas cotidianas e da importância de um olhar partindo dos nossos povos para os nossos povos, né? E também gostaria de saber um pouco mais de algumas discussões que são equivocadas, assim, né? De colocar esse modo de pensar e estar no mundo de um lugar pouco maduro, ou até mesmo errado, né, do que seria isso na sociedade atual. Então, se puder comentar um pouquinho, você comentou lá no início, né, de algumas postagens do Twitter que não dialoga com isso que está sendo colocado e apontado por você. Eu queria que você contasse um pouco dessas reverberações de potência e de fragilidades que precisam parar de ser reproduzidas, porque não dialogam de fato com esse modo de estar no mundo. Obrigada. Segura, segura a questão, segura o bulimento. E aí? Estão se sentindo bulinados, bulinadas? Então daqui a pouco a gente volta, feras. Marcus, can words come to pass? Marcus, can words come to pass? Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right I can do it now. Shall be spanked with many strides, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right. I beg you, oh, tell you to do right. Acabamos de ouvir a primeira faixa do terceiro álbum do grupo de reggae Burning Spear, lançado em 1975 pela Fox Records na Jamaica e depois internacionalmente pela Island Records no final do ano. O álbum tem o nome do profeta do movimento nacional jamaicano em Rastafari, na qual intitula a música que acabamos de ouvir, Marcus Garvey. Né? Gente, quem tiver a oportunidade de escutar esse álbum, é espetacular. Aí aproveita, escuta o álbum, aproveita, vai até o canal da Asa, se inscreve, né? Ajuda ela a furar bolhas e, enfim, a gente divulgar, a gente aumentar cada vez mais o conhecimento sobre nós mesmos, o conhecimento como um escudo, né, de emancipação do povo preto. Enfim, eu não perderia menor tempo e iria lá escutar o álbum, iria lá no canal da Asa em Jerry. Diáspora. Olá, eu sou Tainá, sou de Heliópolis e eu escuto e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Valeu! No bloco anterior, a Paty fez um bulimento muito interessante, que a Zingeli vai responder agora pra gente, né? É um bulimento a respeito, né, do como tá o pan-africanismo agora no momento, quais são os equívocos, enfim. A gente já vai conversar com a Asa a respeito disso, já indo para as considerações finais. Com você, amada. Bom, eu parto da perspectiva de Edgar Morin quando vai falar sobre o pensamento complexo, né, em contrapartida da inteligência cega, inclusive. Mas eu sou muito influenciada pelos escritos desse filósofo, que é um homem branco, hegemônico, né, francês, mas ele traz uma discussão muito interessante em relação justamente à teoria do pensamento complexo. Então, quando eu vou pensar caminhos de reumanização, eu parto da perspectiva do pensamento complexo, né, para não incorrer numa inteligência cega. E o que seria uma inteligência cega? É achar que é, a perspectiva que parte das minhas limitações, né, porque todos nós somos limitados pelo nosso tempo, espaço e cultura. Então, é quando a gente parte dessa perspectiva para universalizar um todo. Então, por exemplo, na resposta anterior eu falei sobre a afrocentricidade. E uma das minhas preocupações sobre ela, e principalmente em relação às redes sociais, é o quanto ela também não pode ser lida ou ser colocada, né, a partir inclusive da imaturidade, né, intelectual de quem está se aproximando da perspectiva e não leu tudo, ou só ouviu falar e tudo mais, e o quanto ela não pode ser usada também como uma perspectiva universalizante do pluriverso da negritude. Então, é nesse sentido que eu olho as problemáticas, principalmente da rede, assim, né? As redes sociais, a internet, não só as redes, o Google, né? Ele tem facilitado muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo tem promovido a desinteligência a passos largos, né? E aí sugiro aquele documentário Dilema das Redes, né? Enfim, sugiro que acompanhe as notícias e discussões sobre a eleição, a primeira eleição de Trump nos Estados Unidos, o quanto a desinformação passa por aí. A gente pode olhar para a eleição atual brasileira, né? O cenário político que a gente tem, essa discussão de fake news e tudo mais. Então, é só para mostrar a complexidade, né, desse problema. Então, tem essas incorreções que eu acho que parte muito de uma perspectiva que ainda é baseada na dominação ocidental, né, na lógica de dominação ocidental, que nos é introduzida desde a nossa mais tenra idade e, sobretudo, no processo escolar. E aí, você perguntou quais são os caminhos de reumanização. E aí, como eu parto dessa perspectiva do pensamento complexo, eu gostaria de afirmar que são possibilidades, assim, dinâmicas, não estanque, na verdade são convites ao diálogo reflexivo, coletivo, né? Então eu não tenho assim como dizer quais são os caminhos, assim, certamente, mas eu entendo que há vias, né? E uma das vias é justamente o conhecimento histórico, né? O histórico e também o conhecimento do poder semiótico, o conhecimento sobre o Ocidente, o que é o Ocidente. E por isso que eu tenho o canal no YouTube e por isso que eu tenho o curso África e Diáspora Caminhos Pluriversais, que é um curso que eu digo que é irreversível, que é o primeiro passo para você começar a matar o Ocidente que há em você e aumentar, né, a plenitude do seu sol rumo à sua humanidade plena. Então essa é uma perspectiva histórica, do conheça a sua história, né? Mas eu também trabalho com a educação pluriversal, que para mim é uma perspectiva de reumanização, assim como o amor, que é uma perspectiva de reumanização. Então eu tenho um artigo chamado Amor, um ato político poético, e também tenho um uma live aula no meu canal no YouTube completa, em que eu trago essa discussão. Eu participei de um podcast chamado Instituto Amuta, e eu falei sobre a descolonização desse amor. E atualmente, em breve, eu vou estar dando essa masterclass, na verdade é o final dessa semana, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas eu acredito que quando ele for ao ar, a masterclass já aconteceu, mas eu vou dar a masterclass Amor, um Ato Político Poético, justamente para fechar esse ciclo de pensar o amor, quer dizer, eu acho que eu vou fechar, de pensar o amor enquanto uma via de reumanização. O mulherismo africano também, para mim, funciona como essa via. Então, diferentemente dos meus pares, né, que também teoriza, né, já citou aqui a Catiúcia, mas também tem a Niurassi, tem a Dandara Ziza, tem Raíssa Mani, enfim, tem a Jo Gomes em Brasília também, enfim, tem muita gente que está pensando no mulherismo africano, e tem que ser assim mesmo, porque quando houver o nome do mulherismo africano, o nome único do mulherismo africano, isso já é problemático, já se perdeu a perspectiva, né, não ocidental de se pensar o mulherismo. Então não há o nome, né, são os nomes. Aí quando eu vou pensar e teorizar sobre o mulherismo africano, e aí diferentemente dos meus pares, eu penso, trago o mulherismo para pensar caminhos de reumanização. Então, quando as pessoas vão ao meu escrito, eles são muito objetivos em relação ao uso do mulherismo africano, né? Então, por exemplo, a Niurassi tem um texto maravilhoso falando dos 18 princípios do mulherismo africano, né? Porque ela está teorizando, né, o mulherismo em si. Eu não, eu vou pensar em como é que a perspectiva do mulherismo africano pode ser utilizada enquanto via de reumanização da população negra. Então, difere um pouco, na verdade, se complementam, né? Acho que todas nós que estamos produzindo mulherismo africano hoje estamos num processo de complementaridade, né? Pelo menos essa leva mais antiga, né, que tá fazendo esse trabalho há mais tempo, né? Como eu, Catiúcia, as meninas do ciclo mulherismo africano, a Ama Mizane lá fora, enfim. Acho que caminha por aí. Nossa, hein? Que dose de garrafada, amores, amoras. Que dose de garrafada, que bulimentos. Minha querida Zingeli, quero te agradecer, gratidão profunda por tanto compartilhamento. E, enfim, é isso, amores e amoras. Por hoje é só. Até daqui a pouco. Maravilhosa, gratidão profunda, Zingeli. Demais. Agradecida, Asa, que seja só o início de tantas trocas e transformações. E para quem não conhece, vai lá conhecer o canal da Asa, que é maravilhoso. Um beijo. Foi um grande prazer. Acho que o conhecimento ele só se estabelece na partilha, né? Então, é sobre isso também. Engraçado que já falaram que eu sou muito generosa nesse sentido, assim, e já me perguntaram se eu não tinha medo de que outra pessoa viesse e sei lá, pegasse os meus estudos e fizesse algo assim, me passasse e tal. E aí eu fiquei muito me perguntando assim sobre isso, né? E o quanto esse medo ele é ocidental, né? Se alguém fizer isso, vai demonstrar o mau caratismo da pessoa, enfim. Mas eu não consigo ter medo de que o meu conhecimento possa ser roubado, porque na verdade eu estou dando. Eu estou sendo generosa e eu estou compartilhando, porque dentro dos estudos filosóficos, né, que eu desenvolvo e o que eu me proponho a pensar, a perspectiva é que o conhecimento ele só realmente se estabelece na partilha, né? Então é nessa base de conhecimento que a gente acende o sol da humanidade do outro. Então eu espero que de alguma forma eu tenha trazido um pouco sobre isso, né? Como diz o meu baba-orixá, Paulo de Ogum, que diz que a sabedoria é o sentimento que expressa o conhecimento. Então eu espero que vocês tenham se sentido sábios depois desse encontro. Então, agradecer a confiança na minha palavra, né? Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Convido vocês a conhecerem o meu trabalho, tanto no canal no YouTube, o canal Zingeli, quanto no Instagram Zingeli _, e no Twitter, Zingeli Asa. Além disso, há muita coisa que eu produzo academicamente, então os meus artigos acadêmicos estão no meu portfólio, estão no meu Lattes,